Pessoa Paetetuba, prepare-se. Vai começar a pressão do índio mais bravo da região. Guerreiro Tuxaua, com os DJs Pressão do Baixo Tocantins. DJ Mauri e DJ Anderson Considerado. Pra cima! O Gordinho no 18. Estamos aqui mais uma vez no aniversário dos intocáveis de Abaetetuba. 5 anos de muita curtição. É hora do show, guerreiros. 5, 4, uhul! 3, 2, 1. Agora! Olha o Brasílio pra cima! Olha o Brasílio, olha o Brasílio, olha o Brasílio! 1, 2, 3. Já botando pressão e as novinhas ao seu redor. Tuxaua! E o show vai começar. E o moleque chegou com o uísque na mão. Já botando pressão e as novinhas ao seu redor. É pura ostentação, o grave vai te balançar. DJ Anderson. E o show vai começar. Eu sou moleque doido, eu sou dos intocáveis. E garotos ousados balança a cidade. Eu sou moleque doido, eu sou dos intocáveis. E garotos ousados balança a cidade. Vai pro meu parceiro Fabrício! Vai pro meu parceiro Fabrício! Joga o bracinho pra cima, o bracinho! Joga o bracinho! Só quem tá solteiro! Só quem tá solteiro! 1, 2, 3, é agora! Põe a mãozinha pra cima e grita! Pra cima! E doida! Pra cima! Só quem acredita no papai do céu, joga o bracinho aí. Quem acredita em Deus, deixa o bracinho em cima. Só quem acredita em Deus, joga o bracinho pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Alô DJ, qual é a parada? Treme, treme, treme, treme, treme, treme. Bora, atitude. Treme. Bora tocar. Bora, penetra, bora, penetra, bora. E treme, e treme, e Eliseu. E treme, e Eliseu. Bora, Joãozinho, maluquinho. Vai tremer, vai tremer, vai tremer. Vai, vai, vai, vai. E joga o bracinho pra cima. E vai no batidão. E vai no batidão. E vai no batidão. E vai no batidão. O bora estremecendo. O bora estremecendo. O bora estremecendo tudo. Bota na pressão. Bota na pressão. Bota na pressão. Bota na pressão. Vai. Já é atitude de Abaeté. Já é atitude de Abaeté. Pode! Alô, Thiago, se vier pra cá, Thiago. Se vier pra cá, fechada vai pegar. Se vier pra cá, fechada vai pegar. DJ Anderson e o DJ Mauri mandaram avisar, é o Tuxaua. Bora, Matheus, bora, Matheus. E a atitude de Abaetetuba. Bora, Matheus, ele é rock doido, meu irmão. É um maluco. Alô, Elzo. Eu chego no guerreiro. Alô, Rian. Se vier pra cá, não tem apadrinhação. Se vier pra cá, prechada vai pegar. Se vier pra cá, prechada vai pegar. Tchá, tchá. DJ Anderson considerado o som que sacode todo o estado. DJ Mauri, vamos pra cima. A família, a atitude já está no clima. Já é atitude de Abaeté. Já é atitude de Abaeté. Já é atitude. o bracinho pra cima. E só quem tá solteiro, jogando, jogando. Agora é o seguinte, é o seguinte, é o seguinte. Tá chegando o carnaval, só quem vai beijar na boca no carnaval dá um grito aí. E quem vai curtir o carnaval solteiro faz barulho aí. Bota na pressão, bota na pressão. Dali DJ Anderson! Piranha, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. A gente brigou, eu mandei ela embora. Os primeiros dias que são foda que bate saudade a gente. Há muita pressão, meu irmão! Barrei com a amiga dela, então pega. Bora, Jailson do bonde! E aí, Cleberson da Sozinha? Olha o Donizete, meu. Então joga. Joga, Donizete, joga aí, vai. Então joga o então. Olha aqui, bate forte, o Braguinho detonando, bora, bate forte. Então joga, joga o popô na. Então joga, joga o popô na. Começando! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vai começar o rock! O rock é muito doido! O rock é muito doido. É de abaitar. Bora, Adriano, no máximo, amanhã, Angela. Se não quer. Vai começar o rock é muito doido. Vai começar. Amigo Maurício Doutino, o sogro do lado do Clebinho, do cachorro, logo em Clebinho. É de abaitar e só não curte quem não quer. Hoje ela tá na minha, vai chegar só de manhã, tomada banho de piscina. Junto com as meninas e a rapaziada, tomando muito uísque e também muita gelada. É cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa, não é? É cocada boa. Mais tarde a domingueira vai ser aí no Cainágua, viu, gente? Lá no Ariega tem DJ Anderson por lá. Bate forte! Olha, bate forte, não bate, vai! Olha aqui, Binay, dois tentando aqui na frente, hein, Bredo? É Matheus! É cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa, não é? É cocada boa. Bora, DJ Jorginho. Boa, não é? Amigo Ney da Nike, fala nele. Cocada boa. É cocada boa, não é? É cocada boa. O bagulho já tá doido e joga a mãozinha pro céu. Céu, céu, céu, céu, céu, céu, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel. Alô, Melri! O que tem, caralho? É chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel. Agora! Agora é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão. Com a Big Vanedi, é o do Pagação, Bralinho, lá Pagação detonando! É Júnior Santorini. Santorini. Santorini. Pode trazer pra mim, na tua batida. hoje eu vou dar-lhe a flechada, flechada, flechada, flechada, flechada. Hoje eu vou dar-lhe a flechada, flechada, flechada, flechada, flechada. O Tuxaua é pressão, é pressão, é pressão. O Tuxaua é pressão, é pressão. Amigo Mauro lá de Bacarina, de Capone, Buralista na manhã. Alô, Inglês, alô, Virinha Posse, alô, Carenzinha. Alô, Val Rebelde. Voz, tamo junto, moleque. O gordinho tá tocando, o gordinho tá tocando, o gordinho tá tocando. Não é no 12 com gordinho, é no 18, no 18, no 18, no 18, com gordinho, é no 18, no 18, no 18, com gordinho, é no 18, no 18, no 18, com gordinho, é no 18, no 18, no 18, com gordinho, é no 18. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Um, dois, três, vai! Pode avisar todo mundo que eu tô numa gavinda. Quem é Mauro, vai pro Mauro. Quem é Mauro, vai pro Mauro. Fala aí, Ju. Quem é Mauro? Olha o guru ali, Maurinho. Quem é Mauro? Alô, guru! Mauro. Que noite! Que noite! Parceiros do Rock, Brahim, o cachorro considerado. Teve Zumbala. Edilãozinho, meu Alex, 57. O Seco Marley. A parada deu bem pra aqui de voo. Júnior da Fã, 150, cacetada. Fala, Júnior. Pra curtir no mal. MC Anjo na voz, pra você ficar ligado. Chama, chama todo mundo. Chama pra curtir no mal. Pode avisar todo mundo. Chegou o aniversariante. Ela mexeu a PSC, quem é Mauro? Vai pro Mauro. Quem é Mauro? Vai pro Mauro. Quem é Mauro? Vai pro Mauro. Parabéns, Michel Persicíssimo. O louco do Mix. Tamo em vivo. Sube, sube, sube el mic, mic. Sube, sube. Que vamos, que vamos, que vamos, que vamos, que vamos, que vamos. Quero saber só quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima aí. Que vamos, que vamos, que vamos. Só quem é sincero dá um grito bem forte. Que vamos, que vamos. Como é? Damos uma vueltita outra vez. E aí, Altinho? Eu vou deixar você. Fala, Raimundinho. Segura o dique. Mas voltar você fez. É muito rock, meu irmão. Agora vai pegar o que me fez. Amiga Suane, também a Suzane aqui do ladinho do Guerreiro. Beijo do Gordinho pra vocês. Eu vou recomeçar e devolver. Equipe Tomboy, o Edizinho, o Vander. Alô, Tomboy! Galera da Vila Maranhão, também as atitudes da pressão aqui do lado. Vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E qual é... Alô, Mandinha, você é o seu grande senhor. Tá lá, eu vou ficar. Agora vai pegar o que me fez sofrer. O que me fez chorar. Agora... Bora mais uma gordinha! Desguiara de Macarena e cabeludo. Aí, Cauê. Segura o Alexandre. O boy tá desguiado, viu, Juan? Alô, aí a Tati. Olha o que me fez, mas continua ao teu lado. Para de mentir. Olha, gente. Dia 26, sexta-feira. Tem um cabaré do Gordinho aí no terraço da praça. As mulheres e os gordinhos não vão pagar ingresso até meia-noite, viu? Anderson e Maurinho no terraço. Cabaré do Gordinho. E vai ter uma dançarina de funk lá desguiada. Vai ser um cabaré desguiado. Te segura, viu? Dia 10. Considerado, comandando o maremoto. do Fabinho. Dia 10 tem a volta do Gordinho na Arena do Fabinho. Maremoto e a participação do DJ Anderson considerado. Vai ser muito rock, viu, gente? Dia 10 de março, te segura! Vai ser o Gordinho surfando na onda. Nenê. Outra vez me traiu. Isso vai acabar. Fala, Gurijuba! Jeito vale. Remoto, a onda toca, tudo vou parar. DJ Marcos Paulo e Franco considerado. Bora, família Cachorrão, Nando Pastel, Altemar, Hudson, Dinei, Gordinho Batidão, Tino, Alan, Brenda, Luquinha, Adriane, Jamile, Eduardo, Amara, Alobia. Marcelo taxista, hein, Marcelo? Do Chauá. Eu demorei um, dois, três, muitos anos. Aí, Renan. Pra pensar. Marcelo Luan Pantoja aqui do lado, só a gente, a Taiane, eu e só de boa. Eu inventei meu sonho. De Lopes para Rosa. Viagens, buscando milagre. Aí, Adilan. Quando a solução era você. Eu inventei meus sonhos, buscando respostas. Longe de mim, quando a solução era você. Parece que a Amanda Dias, a Belzinha e as divas do rock chegaram agora. Ai, ai, ai. Nenhum tempo apaga, mas esse amor tatuado no meu... Meu amigo Davi Neves aqui do lado, e Davi? Nenhum vento... Ele é a Uliana, mora ali de boa. O Bonga da Night tá na... Ai, Bonga! Na minha cabeça... Mas cadê o cabelo, hein? Não, você não sai da minha cabeça... E a Chica, hein? Você não sai da minha cabeça. Não sai da minha cabeça. Você não sai da minha cabeça. Um, dois, três. Isso aqui tá estourado no social, hein? Alô, Tomô! Atenção, Breno, dá uma chega aí, Breno! DJ Anderson considerado. Dá pra ver que estás mudada. Meu filho Luan. Rejeita o meu beijo. Emerson GDR, hein, Emerson? Cara, ainda sente o mesmo desejo. Mulheres fantásticas. Oh, garotinhas da farra aqui do lado. Pode ser diferente. Baby, vem me Max da mistura, hein, Max Júnior? Que dessa vez é pra valer. Essa distância me faz muito mal, meu amor. Te peço, volte. Mas um dia sem você, meu amor, eu morro. Então, pela família Atitude de Abaité, DJ do Frango, o Maluga Chumínia, Sandoval, de Emerson do Coco Longo, Bruno Elvis, Guilherme Andrei, de Alfa Rista, alô Matheus de Atitude. Equipe Tomboy, essa é a Atitude. Os garotos da ostentação, Equipe Tomboy da Vila Maranhão. Equipe Tomboy. Adriano, Gil, Eliseu, Didinho, o Rian, Ramon, Igor Pantoja, Matheus Giza, a Daiane, o Índio tá na área, alô, Bala de Nelsinho, Elson Portal, os intocáveis do Guerreiro, meu irmão. Coração cansado de chorar, procura uma saída dessa solidão com a família. sua madame, seu grande Macarena detonando. Um dos nossos patrocinadores aí com a gente. Alô, Thiago! O cara que confeccionou aí os DVDs. O aniversário do DJ Anderson Gente da Farra. Um abraço pra você, maninho. O meu coração, cansado de chorar. Você está diante da maior estrutura musical do Baixo Tocantins. Este é o Guerreiro do Xauã. E as flechadas de sucesso. Banda 007. Bora, bonde dos metralhas. Eu sabia, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Eu sabia, diz que vai dormir cedo, que pura mentira. Eu sabia que as ligações de amigas não eram normal. Abraço, André Silva. Tinha sobre... E Ney Sandoval considerava os gordinhos no 12, tá na área, para a igreja. Eu... Alô, Ney da Nike, Burané! Segura a Nike aí, ó. Eu sabia... Me abandonou, Ney, viu, cara? Trocava o seu nome pra esconder a farsa. Que brincadeira sem graça. E a bandida? Bandida, traíra falsa e mentirosa. Só falta te encontrar no book rosa. Sua cara maquiada não me engana. Por isso era foda, bandida. Traíra amigo Michel, PSCismo tá com a gente aqui do lado. Tá o Leleco, o Dudu. Os PSCismo, alô, sapo. Parabéns, viu, Michel? Tudo de bom pra você, que papai do céu te abençoe sempre. Quanto mais bandida, mais meu coração te ama. Parabéns, Michel PSCismo. Essa do café não demorasse tanto pra me dar o troco. Se eu não. Um abraço teus da 420, o Guilherme da Atitude. Na calçada. Parceiro Rodolfo das Produções, da área. Pior que eu não sou de rolo. Bora, índio. Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho. Meu amigo Bofão na cacetada, hein, Bofão? Para. Alemão do cachorro. Almoço pra cortar o cabelo. Pior que eu nem sou vaidoso. Alô, Renanzinho, meu irmão. Eu não teria. Olha o Joelson Sopitel ali, ó. Eu não teria me apaixonado. Como enxerga agora, né? Aconteceu. Foi mais forte que eu. Bora, Raimundinho. Alô, Andrei, alô, Silvana. De que quer que eu faça um café. Passando o gordo polêmico aqui do lado, hein, gordo? Tem dia, lugar e tem hora. Romeu, a voz que apaixona. Aí você escolhe a melhor roupa. Aí você arruma seu cabelo. E sai com aquela sua amiga louca. Chega do Cid. E diz que o bom da vida é ser solteiro. E se adiantou alguma coisa. Procurar alívio passageiro. Beijar umas quatro ou cinco bocas. Um abraço, parceiro Maicon aí dos Intocáveis. Gostou... E aí, Maicon, um abraço do Anderson, viu, maninho? Aí lembrou de mim, não teve jeito. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Sabe se alguém perfeito que você tanto espera? Eu era. Aí você se lembra que a gente se completa. E vai voltar pra mim se for um pouco esperta. Porque se alguém perfeito que você tanto espera? Eu era. apaixona. Meu amigo Júnior do Cocinha. Sete. Jailson do Bonde dos Metralhas. Olha meu amigo Iraci, rapaz. Olha Iraci. Beijo pra ti. Se eu aceitar essas flores que você... E a patroa aí, Thiago? Não pense que já vou lhe perdoar. Olha o dia. Uma lua e um bom champanhe vão faltar. Pega essa merenda, Thiago. Essas flores que você mandou, não pense que vão fazer eu esquecer as lágrimas que derramei por você. Flores não sabem andar, flores não sabem chorar, flores não vão perdoar seus erros a me amar. Flores não sabem andar, flores não sabem chorar, se juntar todas as luzes de São Paulo, dos prédios e dos carros, ainda não vai dar. De Donizete para o seu grande amor, Ellen, aqui, aqui no Índio. Tentar somar e se for bom. Olha as perigosas aqui do lado, moro. Todos os estados ainda contam mais. Alô, Dani! Larissa Johnson! Será que agora dá? Johnson Baby! E aí? Luciano Queiroz. A dúvida. Alô, Joyce. Se ainda não tá bom, me diz. Se falta alguma coisa pra você. Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva? Vamos uma olhada. Ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva? E ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Eu tô em cada luz que São Paulo acender. Banda 007 do Chaua, o guerreiro da galera. Me desculpe vir aqui desse jeito. Alô, Vanessinha! Traje de maloqueiro, de camisa larga. Maurício Tortino, sogue do lado, hein, Maurício? Bem na hora da novela que assim. Olha, mais tarde. Mas faz três dias. Tem DJ Anderson. Como direito, sua filha. Aí, próximo balneário cai na água. E o que no balneário cai na água. É que a senhora é brava. No Arienga Rio. Aceitar levar. Olha a Dona Maria. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me dizer. E as nossas atitudes da Vila Maranhão. Essa menina é um deserto. Alô, Rayara. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai. Amiga Ellen. Ellen Vieira. Hoje é aniversário dela lá na Vila Manteiga. Participação de DJ Olivaldo Lopes. Pintou e jogou fora o pincel. Toda se prepara. Se prepara. Pra chegada do novo Tuxaua. Todos irão se surpreender. Estrutura sonora. Luxo. Beleza. E um designer incomparável. E o show que vai sacudir a tribo. Aguarde.